Gente, atende parte 4, autorizado backtrack, reporte livrando. Salvador, azul 2712, ponto de espera no zero, pronto. Gente, azul 2712, mantém a ponte de espera. Gente, 2712. Autorizado a decolar, pistão no zero, ventuno no zero graus, com meia dúzia de nós. Decolagem 738, na 2712, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantenho no zero. Do 2712, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, após corrida da aeronave, 2712. Decolador 0 norte, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, bom trabalho. Gente, frequência livre estacionar. Autorizado a decolar, pistão no zero, ventuno 20 graus, confete não. Livre decolagem no zero, azul 2712. Decolado azul 1, chão em controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, azul 27, 12. as pessoas esperar o cruza 260 para 1950. Asa, critério 90 para Pachale 360. Verão 9972, Salvador opera 120 decimal 8. 201, ponte espera, pronto. Chanel 6201, a linha decola dando 0, vento 120 graus com 7 nós. A linha decola dando 0, Chanel 6201. Um, decola 222, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa, chama 201. Tony, Salvador, boa noite. Foram 645, ponto de espera, da 10, pronto para a decolagem. Foram 645, boa noite. A linha e decola da 10, vento 10 graus com 7 nós. Teve decolagem da 10, boa no 645. Salvador, boa noite, voo 9, Gol no 966, Salvador opera na frequência no 20, decimal 8. 208. Gol no 645, decolado 25, chame controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa noite, 9972 no Esperão. Estabilizado, INS da 190 baixado, travando visão. Federal 9972, QNH 10 no 1, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 10 graus, 079. Autorizado pouso na 10 com 1011, 9972. Federal 9972, no solo 32, libere direita, chame solo, 121 na última ONU. Direita 21, ONU, obrigado. Salvador, boa noite, Papá, Papá, Novembro, Papá Charlie. Papá, Papá, Novembro, Papá Charlie, Kenegão no 01, continua a aproximação, aguardando a autorização. Novembro, Papa Charlie, autorizado pouso, pistão 10, vento 1, 10 graus, 06, 12 de nós. Novembro, Papa Charlie. Vamos com o Tatiana, no solo 36, libera a direita, chame solo 121, décima 1. Confirme que é Timão. Prossiga. 121 no decimal 1. Oi, Salvador, boa noite. Voo 1966, estabilizado ele é X-Ray, tem mais travado. Voo 1966, quem negar 10, 1-1, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-10 graus, 059. Livre pouso, pistão no 0, 1011, voo 1966. Salvador, Oceana 6259, ponto de espera da 10 pronto. Oceana 6259, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, Oceana 6259. Oceana 6259 autorizado, alinhar e manter pista 10. Ali mantém na pista 10, Oceana 6259. Uno 966, no solo 42, libera a direita via Foxtrot, chame solo Salvador, 121 no decimal 1. Libera a direita, 211, voo 1966. Chile 6259, autorizado decolar, pistão 10, vento 100 graus, 079. Autorizado decolar, pistão 10, Chile 62. Oi, Salvador, já 3, 2, 2, 3, desculpa, pronto, ponto de espera. 3, 2, 2, 3, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, tá, 3, 2, 2, 3. Tá, 3, 2, 2, 3, autorizado, alinhar e manter, pista 1 no 0. Autorizado, alinhar e manter 1 no 0, tá, 3, 2, 2, 3. China 6259, decolado 244, chame controle Salvador 120, decimal 8. Salvador 208, China 6259, bosta. Tango Oscar, Papel Golf, livre acionamento, chame pronto para o táxi. São 3283, autorizado decolar, pistão no 0, vento 1, 00 graus, 079. Autorizado decolar, pistão no 0, tá? 3283. São 3283, decolado 247, chame controle, 120, decimal 8. Muito obrigado, boa noite, são 3283. Novembro Papa Charlie, autorizado, cruzamento no 735, táxi via Papá, ao estacionar frequência livre. Torre Salvador, boa noite, o Azul 2781, no ponto federal no zero, tá? Azul 2781, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Autorizado a alinhar, mantenha, onde zero, Azul 2781. Azul 2781, autorizado decolar, pista no zero, vento 1, 10 graus, 08 nós. Sempre livre decolagem, Azul 2781. Azul 2781, decolado 851, chame controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, Azul 2781. Em Salvador, boa noite, Rumba 03, já consegui embaixar de travado, estabilizado a final. Rumba 03, antistato, QNH 10, 12, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 079. Está por Rumba 03. Oscar Papa Golf, autorizado táxi, reporte na Taxi Papá. Papa Golf, autorizado ingresso, pista 107, reporte, alinhado e pronto. Radial 01, prossiga. Guardião 01 no direcionado? Guardião 01, vento 110 graus, 062 é nós, não há tráfego a informar. Comprou a norte, reporte fora do solo, Guardião 01. Rua 03 no solo ao 00, autorizado, backtrack, reporte livrando na Taxi Hotel. Autorizado, backtrack, confirme a sua informação. Reporte livrando na Taxi Hotel. Reporte livrando via hotel, bar... Guardião 01, decolado 01, aguarde transferência. Aguardando transferência, 01. Fosca Papa Golf, autorizado decolar, pista 17, vento 110 graus, 079. Confirme? Rua 03, ao estacionar frequência livre, boa noite. Guardião 01, chame controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8, grato, até o retorno. Alfa Papa Golf, decolado 02, chame controle, 120, decimal 8. Europa 083, QNH 1012, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 08 knots. Tomar 10, Europa 083.